imagino quanto eu penso em você. Tem um segredo, eu também tento aqui, não consigo te esquecer. Juro que dei sempre o melhor de mim, mas você me deixou sem explicar. Tento fugir, só que dentro de mim ainda amo você, vou confessar. Eu não consigo te esquecer, e agora o que faço pra viver? Se ainda amo você, se ainda amo você. Está tão difícil decidir se vou ficar ou vou partir. Se ainda amo você, se ainda amo. Juro que dei sempre o melhor de mim, mas você me deixou sem explicar. Tento fugir, só que dentro de mim ainda amo você, vou confessar. Eu não consigo te esquecer, e agora o que faço pra viver? Se ainda amo você, se ainda amo você. Está tão difícil decidir vou ficar.